André Cedês, o mural de Ibicoara. Tudo pressão, tudo pressão. Repertório novo. Você que terminou comigo, agora pede pra eu ter juízo. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Você tá sem moral comigo, eu vou te deixar de castigo. Cê vacilou demais e não foi toda a gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinho a barra do nosso fim. Eu virei um moleque ruim. Foi você quem me deixou assim. Vai ter que aguentar, eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar. Ah, vai ter que aguentar, eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar. Ah, vai ter que aguentar. Daquele jeito, vai, então vai. Dale que dale que dale dale que dale que dale dale que dale que dale dale que dale que dale que dale. Alô Ramon Divulgações, Felipe Gravações. Brota no paredão. Você que terminou comigo, agora pede pra eu ter juízo. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Você tá sem moral comigo, eu vou te deixar de castigo. Cê vacilou demais e não cuidou da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinho a barra do nosso fim. Eu virei um moleque ruim. Foi você quem me deixou assim. Vai ter que aguentar, eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar. Ah, vai ter que aguentar, eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar. Ah, vai ter que aguentar, eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar. Ah, vai ter que aguentar, eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar. Ah, vai ter que aguentar. Toma, toma, toma, toma que é de graça, vai. Alô, paredão de tsunami, paredão Zé Motos, GD da mídia.